ninguém se importa mais. Só não querem ser vítimas, seguem suas lágrimas. Derrotas são íntimas, pra mim tanto faz. Nunca dei a mínima, me aponta suas armas, revido. Defesa legítima, lembre que o objetivo é tentar ficar vivo e nunca vacilar. Penso em todos os amigos que não estão comigo, é difícil falar. Sei que é um mundo fudido, perdendo sentido, mas tem que aturar. Na área ser desconhecido e quer ficar tranquilo, é melhor me ligar, porra. Yeah, meu bairro é quase que o meu reino. Minhas ruas sabem dos meus erros. Os sócios ainda são os mesmos que não estão presentes. Qualquer dia irei revê-los, filho. Fede bem meu ziplock. Meus irmãos estão de Glock Shocks, outro de detox, outros de estoque. Que de pobre na cadeia eles vêm top. Rasta man, dreadlock. Pela saco, army lock. Black Panther, não Black Block. Dos Black Belt, hip hop. É, hip hop. É, hip hop. Black Panther, não Black Block. Dos Black Belt, hip hop. É, hip hop. É, hip hop. Black Panther, não Black Block. Dos Black Belt, hip hop. Dobra sua meta. Nunca perco o foco, mesmo na merda. Não diga nada pros porcos. Sempre alerta, inteligência com os sócios. E nunca ter pena com os filha da puta que quer te tirar do negócio. Yeah. Tô buscando a batida e o crime perfeito. Sei que a vida é uma puta, mas tem meu respeito. Tô lutando pra ter o que é meu por direito. Ilegal, certo, errado, do meu jeito. Tô buscando a batida e o crime perfeito. Sei que a vida é uma puta, mas tem meu respeito. Tô lutando pra ter o que é meu por direito. Certo, errado, foda-se. Eu dou meu jeito, fede bem meu ziplock. Meus irmãos tão de Glock Shocks, outro de detox, outros de estoque. Que de pobre na cadeia eles vêm top. Rasta man, dreadlock. Pela saco, army lock. Black Panther, não Black Block. Dos Black Belt, hip hop. É, hip hop. É, hip hop. Black Panther, não Black Block. Dos Black Belt, hip hop. É, hip hop. É, hip hop. Black Panther, não Black Block. Dos Black Belt, hip hop.